Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. E era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa. O cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar. Caiu na madrugada, tu viu que tá berrada e tá desesperada. Tá louca pra me encontrar, então bebe, vem me tá desesperada, tá louca pra me encontrar.